Panorama Agrícola para 7 de novembro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua minguante, 7 de novembro de 2012, está no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: quem ri por último, ri melhor. Na dica de hoje, compre tempo. Na entrevista, fitoterapia, plantas medicinais e agricultura familiar. Você confere no Viajando por Santa Catarina, em Rancho Queimado, uma joia artesanal com Silvano Breda. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, compre tempo para as coisas mais importantes da vida. Como o dia tem 24 horas, para comprar tempo para a família, por exemplo, talvez seja necessário cortar tempo da televisão ou do futebol com os colegas. E vamos agora viajar por Santa Catarina. No Viajando de hoje, conversamos com Silvano Breda, que esteve recentemente no município de Rancho Queimado, acompanhando a produção de facas. É isso, Silvano? Facas artesanais. Facas artesanais. Totalmente artesanal, 100%. E a partir de onde que surge essa faca? Nessas nossas viagens, a gente tem a felicidade, né, Mauro, de encontrar coisas assim que, maravilhosas, né, que nos chamam a atenção, né? E eu fiquei sabendo de um senhor, né, ali no município de Rancho Queimado, num distrito ali de Taquaras, né, que ele produzia facas artesanais. Eu sempre tive curiosidade sobre isso, né? Porque a faca artesanal hoje, quem domina a técnica é uma raridade, já é um conhecimento que está desaparecendo, né? Hoje são muitos poucos no Brasil. Antigamente, no século passado, eles eram quase que comuns, né, nas diversas regiões do país. Na época, Mauro, existiam o comércio era feito pelos tropeiros, né? Então, assim, os tropeiros, desde o Rio Grande do Sul a São Paulo, mas aqui em Santa Catarina, dos campos de Lages para o litoral, então, Desterro, né? E pelas trilhas, né? Então, esses tropeiros iam levando os rebanhos, as produções, levavam outros produtos de volta, faziam esse comércio e eles acampavam, andavam em grupos, né? Mas, na época, eles dependiam muito desse hoje a gente chama de cuteleiro, né? Mas na verdade o cuteleiro é especializado na produção de facas. Esse profissional, ele fazia de um tudo, o que é chamado de tralha. Então os tropeiros, o que, que era a tralha dos tropeiros? Eram as coisas que eles precisavam para o dia a dia deles, para a sobrevivência e para executar a função deles. Por exemplo, estribos de cavalos, freios de cavalo, as ferraduras dos cavalos, os facões, enxadas, machados para agricultores, rodas de carroça, facas, e aquele, como eles faziam a comida no fogo de chão, tinha tipo uns tripé de ferro assim, onde se penduravam ali as coisas, as chaleiras, os tachos, onde eles faziam a comida, enfim. Então toda essa tralha, essas coisas, era o cuteleiro, que fazia a partir de peças de aço, como assim, velhos discos de arado, qualquer peça de aço que caísse nas mãos, eles faziam para atender a clientela, né? Bom, Silvano Breira, de toda essa tralha dos tropeiros, restou então ainda a faca artesanal. O cuteleiro continua fazendo faca artesanal. Daria para se dizer que é uma joia artesanal? Hoje em dia se pode dizer assim, é um objeto de desejo, né? Porque essas facas, elas têm alguma característica. São feitos, por exemplo, alguns tipos de faca, ou modelos, vamos chamar assim, que são feitos de uma mola de caminhão, ou de aquela peça arredondada de aço na Kombi, que eles chamam de estabilizador, que vai de uma roda dianteira a outra, que dá algum outro tipo de modelo de faca. Lâminas de aço, como eu falei, discos, velhos discos de arado. eles fazem com uma qualidade. É assim, a lâmina, é inteiriça, o cabo e a lâmina, ela é mais espessa. A durabilidade é de gerações, passa de pai para filho, para neto. Ela fica fiadíssima e de uma maneira muito fácil e aguenta bastante tempo esse fio. Além disso, o cabo é uma obra de arte, porque é feito com pedaços de chifre, de ossos de canela de boi ou de cavalo, de outros animais, de rabo de tatu, alguns pedaços de madeira e de metais especiais. É montado aos poucos, de uma forma, assim, um conhecimento, que fica com uma qualidade que tu olha aquilo, assim, qualquer um gostaria de ter uma, né? Perfeito. Que idade tem esse senhor que produz essas facas? O nome dele é o seu Vino, né? Ele é bem conhecido pelo seu senhor Vino. Ele tem 68 anos. A história dele nessa atividade começou com o tataravô dele, que veio da Alemanha, passou para o bisavô, para o avô, para o pai dele e para ele. E vai parar por aí, porque os filhos já estão trabalhando aqui na Grande Florianópolis, já em outras atividades, e vai desaparecer com ele, né? Então eu estive lá gravando uma reportagem em vídeo, né? Para documentar esse conhecimento, e ficou muito bonito, né, as cenas, antes que se perca, para que pelo menos fique a memória, né? Bom, quem desejar ainda pode então encomendar a sua faca artesanal no distrito de Taquaras, em Rancho Queimado, com o senhor Vino. Senhor Vino. É. Silvano, quanto custa uma faca dessa? Começando bem cedo, indo até tarde da noite, leva um dia inteiro. O material que eles usam é trabalhado pedaço por pedaço, dá bastante trabalho. Custa em torno de R$170, mas é, como eu falei, é uma peça que vai ficar para os filhos, para os netos. Então isso aí está se perdendo, está desaparecendo. Eu vejo isso como um grande negócio, por exemplo, para uma atividade no meio rural, para quem se dedicasse. Agora, é uma arte, não é para qualquer um, né? Exige uma experiência, conhecimento profundos, né? Mas assim, ó, a questão do artesanato, assim, o antigo taipeiro, são coisas que nós temos que valorizar no nosso meio rural, né? Correto, é uma espécie de identificação cultural, quem sabe uma indicação de procedência, uma indicação geográfica envolvendo essa faca artesanal de Rancho Queimado, que vem desde os tropeiros, desde o século XIX, XVIII. E aí é uma coisa realmente de encher os olhos, viu? Eu voltei de lá impressionado. Gostei muito do que eu vi lá. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos com Daniela Martins Guimarães Nunes, extensionista da IPAG em Araquari, onde amanhã e sexta-feira acontece um seminário de plantas medicinais e fitoterapia. Qual é a ideia desse seminário, Daniela? Pois é, Mauro. A ideia desse seminário é fomentar esse trabalho no município de Araquari, né? Tentar fazer com que o poder público, ele crie a lei de fitoterapia e uso de plantas medicinais na saúde pública, para que os agricultores e todas as pessoas que trabalham nessa área tenham mais esse mercado aí para estar trabalhando, né? Bem, o evento é no Instituto Federal. Isso, acontece no Instituto Federal, Campus Araquari, né? Na verdade, o evento é uma iniciativa de parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura, da EPAGRE, do Movimento Sem Terra, através do assentamento que a gente tem em Araquari, Cooperdote e Instituto Federal Catarinense. Com apoio da EPAGRE. E apoio da EPAGRE, com certeza. Bem, Daniela, qual é a relação aí entre plantas bioativas, fitoterapia e a agricultura familiar? A fitoterapia e as plantas medicinais, elas hoje estão enquadradas na mesma lei federal, por isso que a gente chamou os dois para o nosso seminário, né? São consideradas a medicina alternativa. E a gente em Araquari está querendo fazer o trabalho, principalmente com os agricultores, de plantio dessas plantas medicinais, já avisando esse mercado que estaria aberto a partir da política pública, né? Correto. Há algum agricultor familiar já em estado avançado, produzindo em série, não? Não, a gente tem um horto comunitário na comunidade de Ponto Alto, onde a gente tem instigado os agricultores para que dá para ganhar, né, de que dá para ganhar dinheiro com planta medicinal, né? Que não precisa plantar só para ter no quintal. Esse uso é bem difundido hoje nas comunidades rurais, o uso das plantas medicinais, né? Então a gente queria, além de eles terem para o consumo próprio, eles verem isso também como uma alternativa de renda. Perfeito. Nós conversamos com Daniela Martins Guimarães Nunes, da Epagre em Araquari, onde ocorre amanhã e sexta-feira seminário de plantas medicinais e fitoterapia. Muito obrigado, Daniela, pelas suas informações. Obrigada também, Mauro. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.